vontade louca de beijar tua boca e a mente me dizendo para te esquecer. Bati uma saudade louca, deixa eu te dizer, aquela recaída me lembrou você. Uma vontade louca de beijar tua boca e a mente me dizendo para te esquecer. Ser pra sempre, você me iludiu e acabou com a gente. Porra, o que você fez com meu coração? Perdendo tua morada foi por opção. Você sabia que não ia ser pra sempre. Você me iludiu e acabou com a gente. Saudade louca, deixa eu te dizer, aquela recaída me lembrou você. Uma vontade louca de beijar tua boca e a mente me dizendo para